aleluia. Somos verdadeiramente o povo, a nação santa, escolhido para ministrar diante do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. A nós.